vocês sobre um pouco do que eu faço. E eu tenho estudado ambiente savana. E esse aqui é a distribuição atual de savanas no mundo. Então, onde está marcado em azul aqui é onde ocorrem as savanas do mundo, né? A gente tem savanas aqui na América do Sul, um pouco na América Central, muitas savanas na África, né? São as mais clássicas. Quando a gente pensa em savana, a gente logo pensa em elefantes, girafas, né? Mas a gente tem savanas também aqui na Ásia e na Austrália. As savanas, elas são ambientes de gramínea. Então, em todas essas localidades, né, o que a gente vai observar são ambientes ricos em gramíneas. E mais para frente nessa apresentação, vocês vão ver que gramíneas são fundamentais para que as savanas existam, tá? Que a principal diferença entre florestas e savanas é a presença de gramíneas. Muitas vezes, quando a gente pensa, né, em uma savana, a gente não imagina que aquele ambiente é um ambiente tão rico quanto um ambiente de floresta. Porque a gente escuta muitas vezes, né, que os ambientes mais biodiversos são aqueles ambientes com florestas, né? A gente pensa, nossa, Amazônia, pulmão do mundo e tal. Mas os ambientes de savana, apesar de eles terem essa cara meio rala, na verdade eles são ambientes riquíssimos. E a produtividade, né, o tanto de carbono que as savanas fixam é tão grande quanto o das florestas. Só que nas savanas, thank you. região que é o Oriente Médio, né, não havia, não havia terra, né? Então, o mar ocupava todos esses espaços, né? Você tinha aqui um espaço para livre fluxo de água. E isso, né, essa desconexão entre os continentes, altera muito o clima. Por quê? Essa região aqui, né, a região equatorial, é a região que mais recebe solação do sol, né? Então, assim, a região da Terra que mais recebe calor é o Equador. Havendo aqui, né, essa passagem livre de água e, consequentemente, de energia, porque essa água que passa no Equador é uma água bastante quente, né? Em relação aos demais, Vocês já devem ter visto pelo menos um trailer daquele filme A Era do Gelo. E aquele filme se passa nesses pontos aqui, ó, onde a temperatura da Terra estava bem baixa. Mais baixa do que atualmente, porque são os períodos glaciais. A nossa espécie já existia nesse período aqui. Então, nossos antepassados, né, humanoides, eles passaram por algumas épocas. Atualmente, a gente está num período extremamente confortável para a nossa espécie. As florestas, elas dependem, né, de um ambiente úmido. Mas por que será que as florestas dependem de um ambiente úmido? Isso tem a ver com a fisiologia das plantas. Para que as plantas funcionem bem direitinho, elas precisam de captar da atmosfera gás carbônico para poder fotossintetizar e ter alimento, né, conseguir acumular biomassa. Está relacionado com o clima frio, em geral o clima frio. uma estação seca e uma estação úmida. Para as gramíneas, isso é maravilhoso. Por quê? Porque elas têm uma estação na qual elas podem crescer, que é a estação em que chove. Então, elas têm muita luz, né? As savanas estão ali nos trópicos. As savanas sempre vão estar no trópico. Onde elas têm muita luz, com muita umidade, elas crescem. Seguida dessa estação úmida, a gente vai ter uma estação seca, a qual as florestas não estão adaptadas. Elas não conseguem sobreviver a essa estação seca. Então, isso vai levar... Isso por quê? Porque a estação seca tem um alto potencial de fogo, né? É muito fácil pegar fogo em uma estação que está muito seca. Então, isso inibe, né, o estabelecimento de árvores, mas favorece o estabelecimento de gramíneas. Essa dinâmica fez com que o cerrado e as outras savanas ao redor do mundo aparecessem ali por volta de 4 milhões de anos atrás, logo depois do Miocênio. Yeah.